Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Indignados com a postura enganosa, mentirosa. Temer, corrupto ladrão, envergonhou a nossa nação. Temer, sem legitimidade, em forma de trilha sonora. Manaché, Léo RC, nocivo, WGI, Fabrício e DJ Bola 8. Hashtag fora Temer. Temer. O malandro não pega voz. Se anda retroceder jamais, escravocrata da senzala, ontem hoje pavé. A liberdade não foi concedida, nós talvez metendo o pé. Bora, mete macho, niga de pé. O sistema quer os marginal de ré. Longe da paco, serviçal ralé. Brasil UTI, antecede a sinopse. Antes que venha o tóxico, discriminador o rap é choque. Primeiro pinote, zambou, sabote. Boicote, reintegração de posse. Del crime, prescreve a gestão. Troca o crime de mão. 15, 13, 45 opção. Dá suporte do Estado, pega a visão. Ei, pede pra sair, Temer se joga ladrão. Ei, Temer, sem tremer, presta atenção nas palavras que digo. Olhando na bola do zóio, corrupto maldito. Ninguém precisa de você pra devastar os milhões. Entristecidos e humilhados, pobres corações. Deus é mais, e eu sei a verdade liberta. Suas palavras mentirosas por nós encoberta. E nós não cai nessa conversa que é guerra é rua. É certo pelo certo e se não for nós tumultua. E nós embaça e sua casa caiu de verdade. Então suma com sua corja, bando de covarde. E sendo assim no final é o povo que vence. Junto com a favela, hashtag fora Temer. Sem o básico é zica, roubo a la brazuca. Mais de mil mano, cacendicano, dispensa os canos só de bazuca. Rap nacional, ideologia faz tremer. Justiça, liberdade, povo cansado de temer. Novela faz esquecer, Dilma retroceder. Favela não vai sonhar, Lula ganhar, quem vai perder? Bandido bom, bandido morto, bastante tem ouvido. Lei severa só com pobre, não com presidente bandido. Bonecos do sistema, prepara a cavalaria pra espancar professor sem aposentadoria. Nem Tucano, nem PT, muita mentira igual na TV. E se nada mudar, mate os porcos no poder. Não se enganou, então sai fora Michel Temer. Tá meu de presente pra ele executar o verme. O vento que sobra lá, sobra cá. Rastejando, se esgueirando, afora, exposta, triunfaria. Quem atira, mata, também morre quem atira. Agora o pescoço a prêmio, vamos detetizar outra ira. Uso o meu rap, formo minha rima. Uso do que tenho, pra você me ironia. Renuncia falsário, vai ser sacado. Absorva a derrota também seu, gosto amargo. O olho é perdido sabendo que não venceu. Ninguém se sistema iluminati. Marionete, agora refém. Com a maioria cê treme, sai fora Temer. Impulsionado com milhares de vozes, pesadas potente. Inimigo de sempre, monstro renunciante. Maluco do leste, pesado imponente. No país um palhaço honesto e o governo uma palhaçada. O salário de um professor é gás de pimenta na cara, trimba. Corrupção, propina na mala, estrala. Dobre o joelho, derruba muralhas. Quando o governo é honesto, o país vive na graça. Mas quando se fala em dinheiro, é onde começa a desgraça. Foi dito, abri a bíblia e tava escrito. Provérbios 29:4, Brasil. Jaz do maligno, ridículo. Vê nosso povo na miséria. É só Jesus voltando pra acabar com essa baderna. É uma guerra de potestade e inimigos. Joelho dobrado é nossa resposta pra esses bandidos. Partido, nem a esquerda nem a direita. Tá tudo de ponta cabeça e o inimigo na presidência. Fora Temer, você plantou e vai colher. Te amo em Cristo, mas prefiro o rap no poder.